We'll be right back. três é demais. Todo mundo está ficando louco, ninguém aguenta mais. Paga o garçom, meu amor, vamos embora. Está na hora, está na hora. Paga o garçom, meu amor, vamos embora. Está na hora, está na hora. Tudo que é bom dura pouco, passou de três é demais. Chora toda hora dizendo: mamãe, eu quero mamãe. toda hora.